DJ Pedro Virtuoso, produzindo os melhores CDs do momento. Toda gostosa você é linda demais. Mexe gostoso, beija gostoso demais. É só eu sentir o teu perfume, meu coração não aguenta. Eu preciso sentir essa boca carnuda na minha com um beijo de amor. Você não anda, você desfila, é um show. Onde você chega, você chama atenção. Você tá tão linda nessa roupa, parabéns pra você. Valéria Dondoca, moda feminina é show. Você tá toda linda, tá toda patricinha, parece uma rainha. Você tá tão feliz nessa roupa linda da Valéria Dondoca, a moda feminina. Sua cara, você se veste bem, parabéns pra você. Eu sou Apolo Ferrari e banda Meninos da Tropa. Sofrência. Toda gostosa você é linda demais. Mexe gostoso, beija gostoso demais. É só eu sentir o teu perfume, meu coração não aguenta. Eu preciso sentir essa boca carnuda na minha com um beijo de amor. Você não anda, você desfila, é um show. Onde você chega, você chama atenção. Você tá tão linda nessa roupa, parabéns pra você. Valéria Dondoca, moda feminina é show. Você tá toda linda, tá toda patricinha, parece uma rainha. Você tá tão feliz nessa roupa linda da Valéria Dondoca, a moda feminina já é a sua cara. Você se veste bem, parabéns pra você. Você tá toda linda, tá toda patricinha, parece uma rainha. Você tá tão feliz nessa roupa linda da Valéria Dondoca, a moda feminina já é a sua cara. Você se veste bem, parabéns pra